A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, vamos mandar hoje para você uma reflexão que marca a metade do livro de Gênesis, ou seja, o capítulo 25 de Gênesis. Ele é um capítulo extenso. E mesmo assim eu farei a leitura, porque creio que a leitura da palavra do Senhor, o conhecimento da palavra do Senhor, na sua totalidade, já é em si mesmo suficiente para satisfazer as maiores necessidades humanas, as necessidades da nossa vida como um todo. Antes disso, porém, quero lembrá-los que o nosso objetivo até o final do mês de outubro é chegar a 1.000 acessos e consolidar a nossa presença ministerial nessas vidas, espalhadas pelo Brasil e por 15 nações que estão nos ouvindo. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta: atingir 1.000 acessos, consolidar nessas vidas a presença do Senhor e que cada um deles ou delas possa experimentar, cada um de vocês possa experimentar cada vez mais da presença do Senhor através da maior e plena revelação do Senhor, que foi Jesus Cristo, e aqui, no caso, através da Sagrada Escritura, que anuncia sua vinda, manifesta a sua vinda, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, o envio do Espírito Santo e, posteriormente, a era da graça que estamos vivendo até a volta de Jesus. Deixo com vocês, inicialmente, como saudação, uma palavra que o irmão José de Amorim, da Igreja Metodista em Cidade Líder, nos enviou. Bom dia para você. Que saibamos encarar a vida com coragem e vivê-la com gratidão, perseverando na fé e protegendo sempre o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Façamos a leitura do texto. Abraão desposou ainda outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinã, Joxã, Medã, Midiã, Isbaque e Suã. Joxã gerou Sabã e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os assuritas, os letuzitas e os leumitas. Os filhos de Midiã foram Efá, Éfer ou Efé, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou, ainda em vida, para morar longe de seu filho Isaque, para leste, para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão: 175 anos. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido a seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na gruta de Macpela, próximo a Manre, no campo de Efrom, filho de Zoar o Eteu. Campo que Abraão comprara dos hititas, foi ali que Abraão e Sara, sua esposa, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira seu filho Isaque. Isaque habitou junto ao povo de Beer-lahai-roi. Esse é o primeiro trecho do capítulo. O segundo trecho, ou perícope, como nós chamamos, trata dos filhos de Ismael. Vejamos, a partir do verso 12. Esse é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar; Adbeel; Mibzão; Mismá, Dumá, Massá; Hadad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos, seus povoados e acampamentos, passaram a ser chamados por seus próprios nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido à sua parentela. Seus descendentes estabeleceram-se na região que vai de Avilá a Sur, perto da fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esse é o segundo trecho, ou segunda perícope, do capítulo que fala sobre os filhos de Ismael. Em seguida, na terceira perícope, nós temos a descendência de Isaque, a partir do verso 19. Vejamos. Eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão. Era Isaque da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que dois filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação: "Por que está me acontecendo isso?" E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: "Duas nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, dois povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço." Quando chegou a tempo de dar à luz, eis que ele trazia gêmeos, que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho. Era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: "Deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto." Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: "Vende-me primeiro teu direito de primogenitura." Ao que Esaú replicou: Eis que eu vou morrer, do que me servirá o direito da primogenitura? Jacó quis oficializar, perdão, o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Vou ler o último trecho. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Meus irmãos, quando nós falamos que chegamos ao capítulo 25 e pontuamos a metade do livro do Gênesis, temos feito essas ministrações que estão no nosso blog, é claro que sobre cada capítulo há possibilidade de verificar mais centenas e centenas de aspectos. Centenas e centenas de aspectos. Eu estou pontuando apenas um, dois, três elementos de cada capítulo, porque a palavra do Senhor é inesgotável em seu conteúdo, é infinita em seu conteúdo. Portanto, nós estamos apontando só um aspecto, ou dois, ou três, para sua edificação, mas é necessário que você sempre retome essa leitura na Bíblia, sempre ouça sermões que possam tratar de outras questões que nós não tratamos. E não tratamos não por falta de zelo, mas por uma questão metodológica, por uma questão do tempo de uma ministração no WhatsApp ou no blog. Façamos a observação de algumas notas da BKJA. Na antiguidade, a poligamia, casar com várias mulheres, tá bem? Era uma herança dos povos pagãos da Mesopotâmia e outras regiões. Era praticada até mesmo por homens tementes a Deus. Era uma atitude e um costume tolerados por Deus, mas que jamais fez parte de sua intenção original. Tampouco o agradava, assim como o divórcio, que você pode observar em Mateus 19, de 7 a 9. A poligamia entrou na história da humanidade quando o arrogante Lameque, sétimo a partir de Adão, na linhagem de Caim, buscou conseguir os benefícios de bênção inicial, da bênção inicial de Deus, verso 1 a 28 e seguintes, mediante tecnologia própria, multiplicando as suas esposas. Mas essa não é a vontade de Deus. Não foi assim que Deus fez lá no Jardim do Éden. Grifo meu. Por isso, amar, casar e viver com um único cônjuge a vida toda, sempre, foi a vontade expressa de Deus para a humanidade. Então, o plano de Deus, o projeto de Deus é para que haja um cônjuge para você viver toda a sua vida. E essa sempre foi a vontade do Senhor para a humanidade. Embora ele tolerasse naquele período, dentro do aspecto cultural, de milênios atrás, tolerava, mas não se agradava. Esaú significa cabeludo. Em muitos aspectos, ele era mais carismático que Jacó. Mas faltava ali um componente fundamental, a fé. bem apropriado nesse momento que nós estamos ministrando fé para os líderes aos sábados. Faltava fé para Esaú. Os dois erraram devido à ambição materialista das suas almas. Tanto Jacó como Esaú erraram. Mas Esaú jamais depositou a plena confiança nas promessas divinas. Tampouco valorizou a aliança estabelecida entre Deus e Abraão. Você verifica em Hebreus, capítulo 12, versículo 16. No entanto, Deus abençoou e corrigiu Jacó, até transformando o nome dele para Israel, porquanto esse confiou na palavra do Senhor e em suas promessas, e trabalhava no sentido de vê-las sendo realizadas. Jacó significa aquele que segura o calcanhar, isso é, o suplantador, aquele que tira vantagem sobre os outros, com astúcia e avareza. Edom, o outro nome de Esaú, retratado no verso 30, significa vermelho, moreno ou ruivo, e associa-se ao fato de ser essa a cor de Esaú, que era ruivo, bem como a cor do prato de lentilhas, pelo qual ele negociara seu direito sagrado de primogenitura. A lentilha é semelhante à ervilha que nós conhecemos, porém menor, cujas vagens adquirem cor marrom avermelhada quando cozidas. Cresce mesmo em terras ruins e desde a antiguidade é importante fonte de alimento no Oriente Médio, a conferir, segundo o livro de Samuel, 2 Samuel 17, 28, capítulo 23, 11, Ezequiel 4, versículo 9. A hostilidade entre israelitas, descendentes de Jacó, que passou a se chamar Israel, e os edomitas, descendentes de Esaú, tornou-se regra ao longo da história até os nossos dias, irmãos. Você confere em Números, capítulo 20, de 14 a 21, em Obadias, capítulo 9, verso 10, em comparação a Jeremias, capítulo 9, verso 4, onde a palavra enganador pode ser substituída por Jacó, que antes da sua experiência com Deus era um usurpador, era um enganador, mas guardava um temor de Deus. Guardou um temor de Deus e esse temor o acompanhou até que no Val de Jaboque, que nós vamos ver ainda, se o Senhor nos permitir, ele teve uma experiência com Deus, um encontro com Deus, e isso mudou por completo a sua vida, e ele passou a chamar-se Israel. E daí nós temos a nação hebraica israelita. Aleluia, louvado seja Deus pela sua palavra e por essas notas. A minha proposição para essa devocional nesse domingo é: não troque a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Eu repito, não troque a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Abraão teve outros filhos, como vimos no texto, com a concubina Quetura. É possível que alguns desses descendentes estejam relacionados com a história da Síria e da Arábia, segundo a historiografia e a arqueologia que pesquisei. O patriarca deixou toda a herança para Isaque, o filho da promessa, e os outros filhos receberam presentes, como era o costume. Segundo o costume, o filho mais velho ficava com o direito da primogenitura. Isaque era o filho mais velho de Rebeca. Lembrem que Ismael era o filho de Abraão com Quetura, uma concubina, uma serva. Então, o verdadeiro herdeiro era Isaque. A geração de Ismael foi fruto de uma precipitação e da incredulidade de Abraão e Sara durante o momento, quando não acreditavam mais que iam gerar um filho. E erraram e causaram sofrimento para a sua serva, para Ismael. E isso acabou gerando uma contenda, um conflito que nos acompanha até hoje. São milênios de anos de conflito por causa dessa precipitação, mas isso nós já trabalhamos. Você pode encontrar essa ministração no blog. Abraão viveu 175 anos. E quando morreu, foi enterrado no mesmo lugar onde foi enterrada Sara. Ismael, o filho de Abraão com Agar, teve grande descendência. Deus abençoou Ismael e ele dá origem às nações árabes. As 12 tribos de Ismael vão dar origem às nações árabes. Isaque casou com Rebeca, filha de Betuel, vimos no último capítulo. Rebeca era estéril, mas depois da oração de Isaque, pôde conceber e dar à luz a dois filhos. Vimos ontem no curso de liderança que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Se tivermos fé, podemos operar sinais e maravilhas. A estéril pode vir a dar à luz. Os filhos lutavam, os filhos Esaú e Jacó lutavam no ventre, já demonstrando que a história dos mesmos seria demasiadamente conflitiva. Curiosamente, o mais velho, Esaú, iria servir o mais moço, Jacó. Mais uma vez, o propósito de Deus surpreende os povos e desmonta os dogmas humanos. Esse não era o costume, o mais velho servia ao mais moço. O costume era que o mais moço servisse ao mais velho e o mais velho cuidasse de todas as terras, de toda a herança e providenciasse o suprimento para os filhos mais moços. Ele era o herdeiro natural. E ele passava a ser, então, o patriarca quando o pai morria. Ele passava a ser o mais velho e responsável pela família e responsável pelo suprimento dos mais novos. E os mais novos, então, trabalhavam, continuavam trabalhando nas terras, servindo ao mais velho, servindo à família e recebendo a provisão do mais velho. Esse era o natural. Mas o Senhor, mais uma vez, o propósito do Senhor, mais uma vez, surpreendeu os povos e desmontou esse dogma. Os primogênitos eram possuidores da herança e cuidavam da família como líderes. E eu acredito que até hoje deva ser assim. Essa é a minha opinião. Os mais novos serviam os mais velhos e estavam debaixo da sua autoridade. Portanto, o propósito do Senhor inverte a ordem natural, demonstrando que Deus não está preso a nenhuma estrutura ou convenção social ou cultural. Pastor, mas o senhor acredita, mesmo que o Senhor tenha desmontado? Acredito, irmãos, porque o Senhor desmonta por um propósito específico. O Senhor desmonta por um propósito sobrenatural ou para a correção do mais velho ou por algo extraordinário, extraordinário. Então, mas a regra não deve ser essa. Nós devemos ter na nossa família respeito pelos mais velhos, a começar dos avós, depois dos pais e depois que esses partirem do irmão ou irmã mais velha. Naquela época, irmão, né? Esaú, o mais velho, era peludo, e Jacó, o mais novo, nasceu segurando o calcanhar do irmão. Esaú se transformou num homem do campo e hábil caçador. Jacó era mais pacato e gostava mais de permanecer próximo às tendas, ficava mais próximo à sua mãe. Só para dar um exemplo do que eu falei há um segundo atrás, Jesus é o primogênito da família, o primeiro dos irmãos de José e Maria. Ah, mas Jesus é diferente. Não, do aspecto histórico, não. No aspecto da encarnação humana, não. Ele então resgata o princípio da primogenitura e depois também vai se tornar o primogênito entre os mortos, entre aqueles que morreram e foram ressuscitados pelo Espírito de Deus. Então Jesus resgata o verdadeiro lugar do primogênito, como era Abel. E Caim, que Caim assassinou e aí foi corrigido. Então, você tem a intervenção de Deus em casos de correção do rumo da família, ou em casos extraordinários, que nós vemos na Bíblia, outros casos. Mas o princípio deve ser observado, só não deve ser transformado num dogma. Porque quando é um dogma, um princípio imutável, Deus vem e desmonta. Se o mais velho não assume o lugar de autoridade espiritual, ele acaba concedendo esse lugar aos mais novos. Isaac gostava mais de Esaú, porque era um homem hábil na caça, enquanto Rebeca gostava mais de Jacó, que permanecia mais próximo dela. Esaú deu origem aos Edomitas, mas ele não foi sábio quando trocou a bênção do Senhor por um prato de lentilhas, por uma refeição. Ele abriu mão do direito de primogenitura por uma refeição. Essa tolice demonstra a fragilidade do seu caráter e o quanto estava indiferente à bênção de Deus, quanto ele tinha de indiferença e falta de temor ao Senhor. Jacó, que era um usurpador, aproveitou-se da ação impensada do irmão, que num impulso abriu mão do direito da primogenitura. Esaú jurou, olha só, Esaú jurou e vendeu o direito de primogenitura pelo preço de uma refeição saborosa. Esaú foi tão tolo que não ponderou que essa decisão iria afetar sua vida inteira e os seus descendentes, também os seus descendentes. Jacó, esperto, esperto ao modo brasileiro, né? Usurpador. Infelizmente, essa é uma cicatriz na nossa história, na trajetória da nossa antropologia cultural. Jacó serviu a refeição e Esaú abriu mão da bênção por uma satisfação passageira de algumas horas. Esaú perdeu a bênção de toda uma vida, diria até que sempre será lembrado por causa desse ato impensado. Muitas vezes, milhares de pessoas fazem o mesmo, ou seja, trocam uma vida abundante agora e uma eternidade de vida com Jesus por causa de prazeres absolutamente passageiros. Não troque, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus por um prato de comida entre aspas. É claro que prato de comida agora eu já estou pegando o texto e colocando como campo simbólico. Não troque a bênção de Deus por coisas passageiras. Não deixe tudo que Deus tem reservado para você hoje e eternamente por algo que irá durar algumas horas. Veja bem, Esaú, depois de algumas horas, ia ter fome de novo. E ele vendeu uma bênção que o acompanharia por toda a sua vida, que é a bênção da primogenitura, por algo que horas depois ele teria fome de novo. Mesmo que o prazer passageiro dure um pouco mais do que uma refeição, pegando como um aspecto simbólico, mesmo que não seja um prato de lentilhas, mas seja uma outra coisa que te dá prazer por um dia, ou por uma semana, ou por um mês, ou por um ano, ou pelo tempo que for, mas se for passageiro, não troque. E mesmo que o prazer passageiro dure mais, não troque o direito de primogenitura por um pouco mais de satisfação, perdendo aquilo que Deus tem preparado para você. Lembre que tudo que é passageiro, por definição, vai passar, enquanto que a bênção do Senhor permanece para sempre. A minha palavra para finalizar é: eu até hoje, depois da morte do papai e da mamãe, eu sempre respeitei demais e admirei. Eu cresci tendo o privilégio de ter toda uma família muito especial. Toda uma família muito especial. Não estou falando que as pessoas não da família não têm defeitos, que eles são inerrantes. Mas um foi exemplo numa área de trabalho, o outro foi exemplo numa área acadêmica, o outro foi exemplo em outra área, foi uma bênção assim. E na minha casa, no aspecto mais estrito da família ali, pai, mãe e os três irmãos, eu cresci vendo no meu irmão um exemplo de estudo, de dedicação, de conhecimento, e ao longo dos anos também se somou não só o conhecimento, mas a sabedoria. Porque conhecimento é diferente de sabedoria. E depois da perda do meu pai e da minha mãe, eu reconheço no meu irmão a autoridade espiritual, autoridade sobre a família. Minha irmã também sempre foi um exemplo. Eu ainda ficava jogando bola, era o caçula mantido ali perto dos pais, irmãos, mais ou menos como Jacó. Meu irmão estudando muito, minha irmã trabalhando, já aos 14 ou 15 anos, ela já arrumou o primeiro emprego e eu jogava bola. E ela era um exemplo para mim. Então, os dois eram exemplos e são exemplos. Mais particularmente, agora falando do primogênito, é um exemplo até os dias de hoje. Posso não concordar em tudo, é claro que não, não concordo em tudo, nem comigo mesmo. Por isso que nós temos mudança de opinião. Na medida que vamos amadurecendo, vamos mudando de opinião, e mudando de opinião significa que não concordamos mais com aquilo que pensávamos há um tempo atrás. Então não precisamos concordar com tudo. Mas uma coisa eu tenho que testemunhar para você: o reconhecimento do direito da primogenitura. Isso é uma bênção. É uma bênção da parte de Deus. É uma bênção. A única palavra que eu encontro é uma bênção. Agora, partindo para aplicação na sua vida, não só no campo familiar. Não venda o seu direito, porque você também foi separado por Deus do reino das trevas para o reino de Deus. E você, tendo sido separado do reino das trevas para o reino do amor de Deus, do reino de Deus, o reino dos céus, não venda, não abra mão do seu direito de primogenitura, aqui transportando o preceito veterotestamentário para o Novo Testamento e para nossas vidas hoje. Não abra mão do direito que você conquistou como embaixador de Cristo Jesus. Não abra mão da posição que você ganhou como testemunha, como herdeiro da promessa, como responsável por Deus, Pai, que lhe concedeu o direito de cuidar de todas as suas coisas, cuidar da criação, cuidar da família, cuidar dos irmãos da fé. Não abra mão de tudo que Deus te deu espiritualmente, não abra mão. É como se fosse uma nova primogenitura, uma neoprimogenitura. Não abra mão da sua posição de embaixador em Cristo Jesus por uma coisa passageira, ou eu vou chamar aqui, não abra mão da bênção de Deus por um prato de lentilhas. Por mais prazeroso que seja, e por mais prazer que a vida lhe ofereça, e ainda que ela lhe ofereça um prazer numa determinada área por 10 anos, ou 20, ou 30 anos, 40 anos, ela vai passar. Mas se você mantiver a sua comunhão com Deus, essa jamais vai passar. Utilize bem o que Deus lhe concedeu. Haja como o primogênito entre muitos irmãos, a saber, Jesus Cristo. Haja como primogênito entre os mortos para o pecado, que foi Jesus Cristo. Haja como primogênito entre os que foram ressuscitados pelo Espírito Santo, como você no batismo foi morto para os pecados, pois quanto a morrer, foi para o pecado. Nós morremos para o pecado. E nós renascemos para a vida eterna. Não abra mão desse direito por nada que é passageiro. E que essa palavra, nesse domingo, edifique muito o seu coração. Edifique muito o seu coração. E transmita para outras pessoas, dizendo: não abra mão de uma bênção sem igual, que aumenta cada dia. Quanto mais você caminha com Deus, um passo a mais na direção da santificação, um passo a mais na direção da vontade de Deus, um passo a mais na direção da vontade do Senhor, da imagem e da semelhança do Senhor, inunda o teu ser de amor, inunda um passo, inunda o teu ser de paz, inunda o teu ser de alegria, inunda o teu ser de regozijo, inunda o teu ser de tudo que Deus tem para você. Não abra mão. Não abra mão. Não abra mão por uma coisa passageira. Firme o seu compromisso com Deus. E se você já tinha aberto mão, se arrependa, confesse o seu pecado, volte atrás e continue marchando com Deus. Felizmente, essa não é uma história como a de Jacó e de Esaú, que não tinha mais jeito, porque ele vendeu o seu direito. Você não. Então, se arrependa, Volte para o caminho. E se você foi como Jacó e no começo meio espertinho à lá brasileira, o que eu mais desejo é que você tenha um encontro com Deus no Vale de Jaboque. E tendo um encontro com Deus, se arrependa também, confesse o pecado. Volte para Deus, depois volte para a comunhão familiar, mude o seu pensamento, as suas atitudes, o seu comportamento, vá mudando, porque cada passo de mudança significa uma maior satisfação e uma satisfação de ordem eterna. É vida abundante agora e eternamente. E venha fazer parte dessa nova Israel, que não é uma etnia, deixando isso claro. A nova Israel não é uma etnia. A Israel, sim, é uma etnia e Deus tem um propósito para trabalhar especificamente com eles, que recusaram, não enxergaram Jesus, mas nós temos que orar para que um dia eles encontrem e vão encontrar. Muitos deles vão encontrar. Porque há 12 tribos de Israel representadas em 12 tronos do lado do Senhor. Mas há outros 12 tronos reservados para uma nova Israel que não diz respeito a uma etnia, mas diz respeito àqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e tomaram uma postura de optar não por felicidade passageira, mas por uma felicidade abundante e eterna, e por um compromisso, e por uma aliança com Deus, uma aliança que vai propiciar vida e vida em abundância. Rios de água viva fluirão do seu interior. Que Deus te abençoe e te guarde e te faça optar pela melhor escolha, que é Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. E amém.